nada é obrigatório porque temos sempre uma segunda via. No Canal 1, a viagem faz-se entre as 14 e as 17 horas. Segunda Via, com Carlos Bonaparte, às segundas-feiras, pelas 14 horas, no Canal 1. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo a mais uma edição da Leitura em Dia. Fechamos a semana com mais uma obra de Dave Eggers, ele que ainda na semana passada passou por cá. Esta feita trazemos uma obra enternecedora de assombroso gênio, uma edição da Quetzal. A literatura americana, e David Eggers em particular, ocupa realmente um espaço quase de eleição para a leitura em dia. Tem excelentes autores, não é tão importante como o domínio do Império Norte-Americano e também no plano cultural se vais manifestar, mas há autores, ainda relativamente jovens, que vale a pena seguir, independentemente daquelas ideias formatadas que o leitor normalmente nem cuida nem presta muita atenção. É uma literatura insular ou não? Essa questão não é para aqui, de facto, para ser discutida nem respondida. De qualquer das formas, tem alguns autores, como dissemos, muito interessantes. Michael Chabon é um deles, Richard Powers, outro excelente escritor, este que também, lá no sítio, nos Estados Unidos da América, não colhe os favores do crítico e do guru que escreve nos jornais, James Woods, e percebe-se o porquê, porque a sua obra é demasiado elaborada e foge bastante, não é um pouco, ao cânon daquilo que é a tradição literária dos Estados Unidos dos finais do século XX e século XXI. E depois, Dave Eggers, este realmente não se submete a qualquer tipo de registro ou a qualquer tipo de compartimentação, vai escrevendo ao favor e daquilo que lhe sopra a sua criatividade, e este livro é, assim, uma espécie de registro do dirty journalism, aquele jornalismo puro e duro e cru que teve autores como, por exemplo, Truman Capote com A Sangue Frio e depois Tom Wolfe com várias reportagens que fez ao longo dos Estados Unidos para a revista Rolling Stone. Dave Eggers, ele nasceu em Boston em 1970 numa família com quatro irmãos e depois da morte dos seus pais em 1991 com um espaço relativamente curto, mudou-se com um irmão mais novo, de quem ficou tutor legal, para a Califórnia, frequentando a Universidade de Berkeley. Este livro é exatamente a experiência e a vivência dessa tragédia que acometeu a sua família. Depois, Eggers tem vários prémios, não vale agora aqui também citar. De qualquer das formas, ele está muito ligado a um projeto de regeneração e recuperação social, conhecido por 826 Valência, que é assim uma espécie de associação sem fins lucrativos que promove as competências linguísticas e literárias de jovens dos 6 aos 18 anos. Só por isso valeria a pena seguir o percurso deste jovem escritor. Ele tem a obra quase toda editada em Portugal, um ou outro ensaio, de facto, que da sua colaboração na New Yorker, mas isso aí, provavelmente, esta editora acabará por fazer chegar aos nossos leitores. O que está aqui, como dissemos, após um longo prefácio, divertido e irónico o suficiente, onde ele dá indicações como deve ser lido e pensado este livro, tem a sua vida em Chicago, em que o pai, uma pessoa complacente, um homem independente e trabalhador, pouco poupado, não era nenhum estroina, e depois a sua mãe, uma pessoa rigorosa, a administração da casa até ao limite da vida na obsessão, sempre à procura do mais barato, num prazo muito curto, acabam os dois por morrer. Esta tragédia imensa, que qualquer um deixaria completamente abandonado, porque deixa, e nas entrelinhas percebe-se que Dave Eggers também passou e sofreu pela mesma tragédia e sofrimento atroz, os quatro irmãos decidem deixar a casa e a presença, a vivência nesse cotidiano em Chicago e viajar cada um à sua vida. Bill, que é um quadro da administração superior norte-americana, Beth, a sua irmã, que é mais velha do que Dave, o alter ego deste romance, continua os seus estudos universitários, e depois o protagonista, o narrador, o alter ego de Dave Eggers, vai realmente

aos sábados e domingos, entre as 11 da manhã e a 1 da tarde, estamos feitos, aqui no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Padre Godwin. Caro ouvinte, mais uma vez, você que nos acompanha no nosso programa Palavra de Fé. E hoje nós queremos meditar a palavra em Romanos capítulo 12. Diz assim: eu vos exorto, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício, o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Então, essa palavra que nós queremos contemplar hoje, no sentido que Deus faz um convite a nós através da palavra de Paulo: não vos deixeis conformar com o mundo. Querido ouvinte, nós sabemos que hoje o mundo tenta nos seduzir em tantas e tantas coisas e muitas vezes quer nos tirar no eixo do nosso seguimento a Deus. Mas devemos sempre ser alerta, ser vigilantes em oração, em tempo, oportunamente e inoportunamente, para que nós não nos conformemos com este mundo. É preciso que cada um constantemente se pergunte: a quem que estou me conformando, o mundo ou a palavra de Deus? Na vida do dia a dia, nós devemos nos conformar com a palavra de Deus. Essa palavra que se torna a luz dos nossos passos, como dizia o salmista, ela é a palavra, ela é a luz dos nossos passos. No mesmo tempo que nós temos a luz dos nossos passos, que é a palavra de Deus, nós não podemos esquecer que, por outro lado, tem o inimigo que tenta nos tirar, que tenta ofuscar dessa luz na nossa vida. Por isso que a palavra diz: o vosso adversário, o demônio, rodeia como um leão procurando a quem devorar. Resisti-lhe firme na fé, resisti-lhe na oração, resisti-lhe na fé, resisti-lhe porque preciso ouvir a Deus e não o mundo. Portanto, você que hoje me escute, pense em si mesmo, reflita para se perguntar: a vida que estou levando é a vida conforme a vontade de Deus ou a vida conforme a vontade deste mundo? E nós não esquecemos que o apóstolo Paulo nos diz: não deixei-vos conformar com este mundo. Então, que seja um dia de renovar no nosso coração a nossa vontade de assemelhar Jesus, de seguir seus passos, mesmo que muitas vezes o mundo não reconheça isso. E nós não podemos nos amedrontar, porque a palavra, o Senhor mesmo já dizia: se me aceitarem, vos aceitarás, mas se me rejeitarem, também vos rejeitarás. Então, que nós tenhamos a certeza que Deus está por nós, que Deus está ao nosso lado, que o Senhor Jesus quer nos dar a força para que nós possamos superar os nossos desafios. Portanto, que Deus te abençoe e abençoe também toda a sua família. Amém. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com o Padre Godwin. A história da música está repleta de artistas, temas e festivais. O maior deles é a Eurovisão da Canção e tem um espaço reservado na sua rádio. Todas as semanas, Carlos Bonaparte conta-lhe histórias da Eurovisão, às terças-feiras, às 9:30 da noite, no Canal 1. Opa! Opa, mais um final de semana já chegou e agora tem forró da melhor. Muito forró pra galera, hein, Zé? O programa hoje vai estar uma belezura e eu vou estar dando chicotada pra todo lado hoje. Então, Zé, já que você tá animado assim, ó, dá uma chicotada nesse frio. Vai lá, Zé, chicotada no frio, Zé. Agora chicotada na tristeza, Zé. Chicotada na solidão. Toma! Muito bem, Zé, o programa tá apenas começando. Duas horas de muito forró e muita alegria aqui no seu rádio. Vale a pena você dar um gás aí no seu volume. Forró da Melhor. Aos domingos, às 16h, com Hermes Dias, no Canal 1. Um Estado independente precisa de um território, população, órgãos soberanos e um hino. Existem centenas de hinos que marcaram a identidade das nações ao longo dos tempos. Carlos Bonaparte apresenta-lhe estes temas em Hino aos Hinos, todas as terças-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Jennifer Aniston apareceu com um novo visual nas bandejas para rodar o seu novo filme, que ainda não tem tradução para o Brasil. Porém, quem pensa que ela abandonou seus lindos cabelos loiros está bem enganado. O novo visual nada mais é que uma peruca que a estrela de Hollywood está usando para sua personagem no longa. Em outra cena, Jennifer estava com um vestido azul que, além de mostrar suas pernas torneadas, quase fez a atriz mostrar mais do que devia em um flagra dos paparazzi de plantão. A ex-Big Brother Brasil, Fanny Pacheco, esteve em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para curtir a primeira noite do Rio Preto Rodel Country Bowls. De shortinho curto, bota e chapéu bem ao estilo cowgirl, Fanny foi a convidada especial do camarote da Bebom, do grupo Embra System. Sorridente, Fanny fez pose para fotos e chamou a atenção da galera que curtia a festa. No mundo da fama, da fama. Babados e fofocas, agora! Atencioso com a filha, Felipa, de 2 anos, Marcelo Faria fez Castelinho de Areia e paparicou a pequena na Praia do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Os dois demonstraram concentração enquanto construíam Castelinho de Areia. A menina é fruto do casamento do ator com a também atriz Camila Luciola. No mundo da fama, da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama, no mundo da fama. A escritora J. Rowling, famosa pela saga de Harry Potter, revelou ser a autora do romance policial Cuckoo's Kelly. Rowling publicou o livro dia 30 de abril deste ano com o nome de Robert Albright. A escritora declarou que esperava manter segredo por mais tempo, já que foi uma experiência libertadora. Foi maravilhoso publicar sem tanta expectativa e pelo puro prazer de receber comentários por parte dos editores e leitores com um nome diferente, disse ela. Esse livro recebeu excelentes críticas e vendeu quase 1.500 exemplares antes de descobrirem o verdadeiro autor. Porém, após a revelação, a Amazon.com assegura que as vendas dispararam em 507%. No mundo da fama, da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama, no mundo da fama. Sabrina Sato, Caio Castro e Júlio Rocha atraíram os flashes dos fotógrafos durante o lançamento do novo A3, da marca Audi. O evento aconteceu em São Paulo. Os dois atores globais estão no ar em Amor à Vida, no papel de médicos. Caio interpreta Michel, Júlio vive Jax. Sabrina Sato estava acompanhada do namorado João Vicente de Castro. A apresentadora do Pânico na Band caprichou no vestido vermelho decotado.